Salvador Gol no 807. Prossiga. Portão 6 para pushback e saneamento. Autorizado, chama táxi. Canal no 807. Salvador, o Gol 1807 acionou, está com 46 a bordo, 3,58 de autonomia, Galeão alternativa, está com o táxi. Prossegui via Pátio, Índia e Alfa, me chama Proton, no ponto de espera no 807. Pátio, Indy Alpha, ele chama ponto no ponto de espera, 187. Colapsa 10, o vento é de 1,4 graus com 7 nós, 1,897. Alinho, decora, 1,897, tá bom. Decolou aos 36-119-35, até a próxima. 1935, muito obrigado, bom ano, até. Olhe, bom dia, gol 1897. Bom dia, gol 1897, contato radar, sobre o 360 na saída da El. Da El 360 sobe, o gol 1897. Bom, 271, autorizado ILS, ex-repistão a zero, repórter estabilizado. ILS, trade down, zero, repórter estabilizado, uma percepção. Deixa eu vir agora, começou agora nesse minutinho, é só na metade da pista. Valeu. No 271, informo ajuste 1902. 971-7. LF no 271. 271, chama a torre 1 no 8 decimal 6. 8 metros, daqui a pouco, obrigado. Oi, bom dia, com 271, tá a 12h30 do dia Serra, final do LF da ano 10. Com 271, eu tô no visual, reporte contra a embaixada de trabalho, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 9 nós. Gente, 271. Travou com 270. 090 graus com 99. Entendi. 1897, chama Recife 1251. 251, obrigado, até logo. No solo aos 45, livra direita, prossegue Alfa Juliette, meia dúzia. Direita, Alfa Juliette, meia dúzia, 1271. Morre, Whisky Gillette Gillette. Prossiga, Whisky Gillette Gillette. Muito bom dia, Whisky Gillette Gillette, solicita autorização de retorno do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Obrigado, reporte ao término. Reportar ao término, Gillette Gillette.